Eldorado FM, uma aventura no ar. 92,9. A Rádio Aventura. Aqui na Eldorado FM, o som de Robert Plant, In The Mood, antes Simply Red, So Many People, e ainda Lisa Stansfield, The Real Thing, 11:30 em ponto. 92,9, a Rádio Aventura. Prêmio Eldorado de Música, o mais importante concurso de música erudita, chega em sua segunda fase, as eliminatórias. Agora, são 24 candidatos que estarão se apresentando em 12 eliminatórias para chegar à disputa final. A primeira será dia 4 de agosto, às 19 horas, no Teatro Cultura Artística, com Renata Menezes, 23 anos, clarineta, e Vanessa Machado, 17 anos, piano. Retire o ingresso antecipadamente na bilheteria do teatro, Rua Nestor Pestana, 196. O ingresso é gratuito. Os novos valores da música aguardam sua presença. Prêmio Eldorado de Música. Há mais de 10 anos revelando o talento do músico brasileiro. Oferecimento General Motors, acelerando o futuro. Lexmark, revolucionando a arte de imprimir. E Banco de Boston, atendimento de primeira classe. Realização, Rádio Eldorado. No Dia dos Pais, aqui na Eldorado FM, o ouvinte escolhe o especial que quer ouvir e ainda concorre a um presente da Kikos Fitness Store. A Eldorado FM está sorteando entre os ouvintes uma estação de ginástica da Kikos Fitness Store, onde seu pai poderá fazer mais de 30 tipos de exercícios. É fácil participar. É só escolher qual o especial que você quer ouvir no Dia dos Pais. Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean. Ray Charles. Joey Cocker ou Gilberto Gil. Faça sua escolha. Ligue para 254-6842 ou mande um fax pelo 254-6888. O nome do ganhador será sorteado no dia 8 de agosto, durante o Boca da Noite. O especial irá ao ar no domingo, dia 10, às 13h30 da tarde. Todos vão concorrer, mesmo que o especial que você escolheu não tenha sido mais votado. Promoção Dia dos Pais, Eldorado FM e Kikos Fitness Store. Seu pai entra em forma, enquanto você ouve a música que gosta de ouvir. Eldorado FM, interação total com o ouvinte. A melhor programação você ouve aqui em 92,9. Duran Duran. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. Such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was mama's good looking. jazz on the dead, feel the heat on my neck, hot sun's in effect in the summertime. Cool jazz on the deck, feel the heat on my neck, let go, what the heck, it's the summertime. One of these moments, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings, and you'll take to the sky. But until then, more so nothing can harm you. With daddy and mommy, stop yawning, waking up on a summer's morning. Draw back the shade and let the sun's light come on in. Bumblebees buzzing on a quest, I wanna wear my vest. I need to put some muscle on my chest. Hit the street, feel the warmth from the concrete under my feet. The town's cooking, midsummer heat. Sit back, relax, brother Max is in your ear. Another tax year's over, now the summer's here. Flying ants, hot pants, the fresh circumstance of hot summer days. A new craze, call it a trend. I'll meet you at the pool, bring your friend. Here's her name, Jill, she got movement. Even when she's sitting quite still, I feel a trickle of sweat tickle my neck. And when she come, you know I put some cool jazz on the deck. Free up your mind, no fear. And don't you worry, when it's over, we'll be back next year in the summertime. Você ouviu Summertime, um clássico dos irmãos Gershwin na versão Este Jazz do Jason Rebelo. Antes, Duran Duran, Perfect Day. Eldorado FM, 11:42. Alone, as I sit and watch the trees. Won't you tell me if I scream, will they bend down and listen to me? And it makes me wonder if I know the words when you call. Or will you laugh at me, or will I run? Little boy says to me, where you going now, son? I don't know where I'm going, boy. I only know where I'm from. And it makes my brother's heart cried, well, I don't know. I'm a stranger in my home. Now that everybody's gone, someone please talk to me, 'cause I feel you cry. And you're sitting with him, and I know I'll never see you again. Jostling under the Carolina sky. You see, I'm tired of feeling this pain. I'm tired of living my own little lie. And it makes me wonder when I see you in my dreams. Does it mean anything? Are you trying to talk to me? I'm a stranger. Tell me what to do, 'cause I'm feeling strong, and I wonder how you feel. Does he realize my pain is for real? I see you in my face, and I wonder if you're looking down at me and smiling right now. Oh, and I wanna know if it's true. When he looks at me, won't you tell me, does he realize? He took it too soon, no. Fechando essa sequência, Holt and the Blowfish, Not Even the Trees. Eldorado FM, uma aventura no ar. Restaurante Pranzo, Ares Mediterrâneos, em São Paulo. Rua Adolfo Tabacol, 137. Pranzo, telefone 829-2662. Tecnologia, força, potência e alta performance. Motores Mercury e Mercruiser. A Regata é o mais novo representante dos motores Mercury e Mercruiser em São Paulo. Agora, além do atendimento especializado, você encontrará estes motores com os melhores preços do mercado. E ainda poderá pagá-los em até 3 vezes sem acréscimo ou financiado em 25 parcelas. Motores Mercury e Mercruiser agora tem endereço certo. Regata, Rua Alvarenga 2121, telefone 211-1522. Eldorado FM, nessa sequência você ouve Solar System, Caetano Veloso e David Bowie. Hypnotized by her eyes, now I've got 3 thighs, but there's a ring on her finger, so I just hold back. The hell with that, I'm a Mac, let me bust this rap. I told her my intention, she pointed to the ring. I said it don't mean a thing if it ain't got that swing. I gave her my digits, I knew she was with it. She let me know right then that I'm gonna hit it. And I can't wait for us to be alone, just me and Mrs. Jones. Me and Mrs. Jones. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on. We both know it's wrong, but it's much too strong to let it go now. She arrived at my place when she said she would. Open the door, there she stood. Boy, did she look good. Mr. Jones was away on business as usual. I said I was glad. She said the feeling was mutual. Had a deep conversation and then a kiss ensued. Seconds later, we're nude, cause we're both in the mood. Now we're hugging and kissing and rubbing and touching and loving and feeling and grinding and moaning and groaning and laughing and crying and giggling and holding and tickling and smacking and flipping and licking and... Cause I could go on and on and on and on and on about me and Mrs. Jones. Me and Mrs. Jones. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on. We both know it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Cafe 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing. It's wrong, but it's much too strong to let it go now. Oh, me and Mrs. Jones. Derrurará, não me impede de cantar. todo pé de onde der. Vem babiriba, me que diga, taco de arame, cabaça, barriga. São dindodão, São Bento, grande homem de movimento, nunca foi um marginal. Caetano Veloso, Meia Lua Inteira. Antes você ouviu Me and Mrs. Jones, um grande sucesso de Billy Paul na versão anos 90 do Solar System. Eldorado FM. Agora tem David Bowie e a participação de Mick Jagger, Dancing in the Street. Thousand Maniacs, These Are The Days, Eldorado FM. Você ouve agora Cowboy Junkies, A Come On Disaster. I am Essa é a sua sintonia Eldorado FM 92,9. Agora 10h59 em São Paulo. Eldorado Notícias. O secretário de Segurança argentino, André Antonietti, é acusado de dificultar as investigações sobre o atentado antissemita em 94. O nome dele aparece na lista elaborada por entidades judaicas para identificar os funcionários que teriam encoberto o crime. Os juízes federais conseguiram reajuste salarial de 11,98% por decisão da própria Justiça Federal. Os funcionários também receberam diferenças de 36 meses, retroativas ao início do Plano Real. Mais um escândalo sobre a família real britânica movimenta a semana londrina. O alvo dessa vez é a Rainha Elizabeth II, que, segundo um tabloide sensacionalista, foi concebida por inseminação artificial. A seleção brasileira feminina de basquete encerra invicta a fase preparatória para a Copa América. O time venceu a terceira partida contra o Canadá por 94 a 65. Mantenha-se bem informado ouvindo a Eldorado FM. Logo mais à meia-noite, você confere um resumo com as principais notícias deste domingo. Comece bem sua semana sem ouvir conversa fiada. Vá ouvir música instrumental toda segunda-feira no Sesc Paulista. Nesta segunda, dia 4 de agosto, seu encontro musical é com o violonista Nico Ferreira, que estará lançando o CD Violão, Serestas, Valsas e Choros, acompanhado pelo percussionista Du Ferreira. O auditório do Sesc fica na Avenida Paulista 119. O show começa às 18h30 da tarde e a entrada é sempre franca. Instrumental Sesc Paulista. Realização Sesc. Apoio Eldorado FM. 92,9. A sintonia da boa música é Eldorado FM. Você ouve agora May Moore, Fall With You. Depois tem Lou Reed. Yeah. imagination has too much to say. When the chill of the night meets the sweat of the day, and you have trouble understanding what other people have to say, you'd better hang on to your emotion. Hang on to your emotion. When a demagogue inside your head is taking charge, and by default what you say or do is criticize, and this litany of failures is recited a thousand times, you better hang on to your emotion. Hang on to your emotion. Could it be you never felt like that, that your mind's a cage inside the cage of a cat that spits and scratches all it can get at, and that's you and your emotion. Be. You've never felt like that. Your mind's a cage inside the cage, a rat rapidly trying to get at you and your emotions. You and your emotion. Imagination has too much to say. When that facile voice inside your head says, give your life away, you might think to ask how it got that way, what books it has read that make it that way, and where it got the right to speak to anyone that way. You'd better hold on to your emotions. Hold on to your. Night city's breeze blows across the room, and a 5 a.m. moon and sun start their swoon. You hear your lover's breath, not a moment too soon. You get to release all your emotions. You get to let go of your emotions and release all your emotions. You better let go of your emotions. Let go. I want to release now. Mergulhe, você está na Eldorado FM. Sweet dreams are made. Eldorado FM, nessa sequência a gente ouviu U2, End of Harlem, antes Lou Reed, Hang On to Your Emotions, com a participação de Laurie Anderson, essa faixa é do mais novo CD dele. A primeira foi May Moore, Fall With You. A Secretaria Municipal de Cultura apresenta Viagem ao Oriente, espetáculo de danças orientais. Uma colagem de várias linguagens étnicas. Índia, Bali, Turquia, Espanha e Marrocos. Participação especial da bailarina indiana Nadia Mayasha num solo de dança Kathak. Direção-geral de Fábio Namatami. De 31 de julho a 10 de agosto, no Centro Cultural São Paulo. Apoio Estúdio A e B. Promoção Eldorado FM. Eldorado FM. Se você acha que é mais barato beber vinho em casa, está enganado. No Rubaiá, cada dois adultos ganham uma garrafa da Vinha Salceda, um dos melhores vinhos espanhóis acompanhado das melhores carnes do Brasil produzidas na própria fazenda Rubaiá. Todo mundo sabe que um bom vinho é ótimo para acompanhar uma carne excelente, mas aqui ele facilita até a digestão da conta. Rubaiá, viva la diferença e la salute. Aventure-se, você está na Eldorado FM. Agora você ouve Lisa Stansfield, depois tem Simple Red e Robert Plant. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing. Eldorado FM, uma aventura no ar.